Vamos lá! Misturadinha assim, ó. Se liga aí. Sabe, sou um cara, não pedi muito da vida, e já me contento com um pouco de atenção. Você só pensando em ir pra farra com as amigas, eu no Netflix, o cachorro e o colchão. Que tem muito espaço, tá faltando alguém. Dessa situação eu já virei refém. Preciso de alguém que me dê calor, e a noite agarradinho só curtindo o amor. Pra esquecer na vida, filminho comigo, coberto de orelha, sem papo de amigo e quando a luz apagar, aí a gente vai deixar rolar, deixa rolar. Que delícia! Coberto de orelha, sem papo de amigo e quando a luz apagar, aí a gente vai deixar rolar. Gosto assim. Sabe, sou um cara, não pedi muito da vida, e já me contento com um pouco de atenção. Você só pensando em ir pra farra com as amigas, eu no Netflix, o cachorro e o colchão. E tem muito espaço, tá faltando alguém. Dessa situação eu já virei refém. Preciso de alguém que me dê calor, e a noite agarradinho só curtindo o amor. Pra esquecer da vida, filminho comigo, cobertor de orelha, sem papo de amigo e quando a luz apagar, aí a gente vai deixar rolar, deixa rolar. Pra esquecer da vida, filminho comigo, cobertor de orelha, sem papo de amigo e quando a luz apagar, aí já sabe, né? Pra esquecer da vida, filminho comigo, cobertor de orelha, sem papo de amigo e quando a luz apagar, aí a gente vai deixar rolar, deixa rolar. Cobertor de orelha, sem papo de amigo e quando a luz apagar, aí a gente vai deixar rolar. Aí no meio da madrugada já sabe, a gente assalta a geladeira, brigadeiro de colher, de negócio de panela, pipoquinha, tudo que você quiser. Deixa rolar.